qualquer coisa eu digo amém. Igual a ela não tem, meu coração não troca ela por ninguém. Peço amor, ela dá, peço carinho, ela dá, só não dá o celular, que é pra eu não olhar. Peço amor, ela dá, peço carinho, ela dá, só não dá o celular, que é pra eu não olhar. Então vou gritar pra todo mundo ouvir: ela é coleteira, tô tomando chifre de segunda. Jeito, minha foveira preferida. Ela é correteira, eu tô tomando chifre, mas eu amo essa foveira. Vai! Ela é correteira, eu tô tomando chifre de segunda a sexta-feira. Correteira, tô tomando chifre, mas eu amo essa foveira. Te amo, B.